coração em qualquer lugar. Gotas de sangue, sangue precioso que venceu a guerra. E em todo tempo germina a semente que você plantar. Seja o sangue precioso que salva e conforta. Sangue imaculado que abre a porta para todos passarem. Sangue inocente que abre corrente e cadeia eterna. O sangue escrito no livro da vida. Por este sangue